Aleluia. Irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Amém. Pode sentar todos? Hoje eu sei que vocês estão com nhaca. Daqui a ver que vocês estão com nhaca. Misericórdia. Estou com nhaca até para bater palma. Hã? Forte. Acho que é pastel demais, né? Uou. Mas dia 4 tem um nosso aqui. Glória a Deus. Estou na dúvida se a gente vai fazer o The Voice ou a gente vai fazer um show de talentos aí. Tem muito talento na internet, no WhatsApp agora, né? Quero ver aqui. Mas vai ser divertido. Quantas crianças mesmo? 300. 200? 300. Ah, vocês defendem ela, né? Você viu como que eles guerrearam a favor da pastora? 200 crianças? 300! Amém. R$10 cada uma? Baratinho, baratinho. Glória a Deus. 300 crianças. Batismo de 50. Vai ser divertido esse final de ano. Mas Deus é bom conosco. A questão não é trazer criança, levar gente para encontro, não levar para encontro. Hoje você vai entender como que vai colocar essa pessoa no propósito da edificação do reino de Deus. Amém? Como eu sei que vocês estão com cara de nhaca, nós vamos pro louvor já. Olha para a pessoa do seu lado e vê se ela está com cara de nhaca. A Cíntia está, que eu já sei que está. A Cíntia deu 3 bocejadas ali que eu quase caí de frente. Fique de pé, põe a mão no seu coração. Entronize o seu espírito para a palavra agora. Mude a natureza do seu espírito, da sua mente, do seu falar, do seu pensar, do seu agir. Você tem acesso à fonte. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Aleluia, aleluia. Faça a tua vontade. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra. na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória aqui na terra o reino dele. Declare isso, igreja. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Aleluia. Faça a tua vontade sobre nós, Senhor. Faça a tua vontade sobre a tua noiva, sobre a tua casa. O teu reino venha sobre este lugar, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar todos. Me dê 40 minutinhos da sua atenção. Passou o filme de torta e torta lembra um negocinho bom, né? Se durante o vídeo você ficou com vontade de pagar uma torta pra mim, de Deus. Amém? Me fala amém, né? Obrigado, Zé. Sempre tem um avivado na igreja. Numa igreja pentecostal sempre tem alguém do fogo. Será que a pessoa do lado não é, né? Hoje faltou bastante gente, pelo que eu estou vendo aqui. Muita gente. Aí vai perder o ensino. Eu só vou fazer isso aqui daqui a uns 2 anos de novo. Você que é líder de célula, você tem que observar quem falta, porque a pessoa perde essas oportunidades. Porque o alimento da célula é um manazinho simples. E a palavra de domingo ela é mais dura. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2, 4. Nós vamos ler até o 5. Eu mandei slide, tá? Não sei se chegou no e-mail de vocês, hein? Hoje eu vou ensinar esses líderes. Até é bom vocês verem um culto assim, com bastante gente faltando, que você vai entender porque que sua célula não rompe. Porque as pessoas não são trabalhadas. 1 Pedro 2, do 4 ao 5, fala assim: e chegando-vos para ele, pedra. Pedra o quê? Pedra o quê? Isso, pedra viva. Já viu alguma pedra viva? Já viu pedra andando por aí? Você vai entender algumas coisas aqui hoje. Reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Você é essa pedra viva, que é rejeitada pelos homens, mas aprovada pelo Senhor. Vós também, como pedras vivas, sois edificados a casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, abre a mente e o coração de cada pessoa nessa noite. Eles venham ter clareza, revelação, que a tua palavra venha ser eficaz, para que o ensino venha ser transformante em nome de Jesus. Amém. E Esse é o grande problema das pessoas entender o propósito eterno de Deus. Muitas igrejas por aí ensinam que o propósito eterno é a salvação. Mas isso não é uma verdade. Porque se fosse assim, você morreria já no batismo. Por que que Deus te tira do inferno, te traz para a verdade, para que você fique somente vindo nos cultos ou indo nas células? Somente para você ouvir um louvor ou participar de uma marcha? Você não concorda que seria algo meio que simples para um Deus tão poderoso? Por que que a palavra de Deus fala nisso aí e as pessoas não têm entendimento? Por que tem igrejas que têm atividades, eventos, tudo isso para atrair o quê? As pessoas. Mas as pessoas vêm para o evento ou não vêm? Vêm, não necessariamente ficam na igreja. Por que que elas não ficam na igreja? Porque a igreja de evento, uma hora ela acaba, ela não tem mais o que fazer. O cara entra, acha divertido, uma noite do pastel, uma noite do açaí, talvez um evento, um show, uma caminhada, e você tem que ter um baita de um diretor de marketing aqui. E você não vai achar isso em qualquer lugar. Isso não é igreja, nunca foi igreja e nunca foi o propósito de Deus. As igrejas normalmente ela põe a responsabilidade do crescimento em quem? No pastor. Quando a igreja cresce, é porque você tem um bom pregador ou você tem um bom ministro. Mas quando a igreja não cresce, a culpa é de quem? Do pastor também. E você acha que seria isso? Eu sou a pessoa menos propício a trazer vidas para a igreja. O ciclo de amizade meu é restrito. Minha conversa é chata. Eu só falo de quê? De igreja. Você tem mais acesso, você está na escola, você tem amigos do mundo ainda. As pessoas têm dificuldade de conversar comigo porque eu sou o quê? Pastor. Agora você é uma pessoa comum. Aí quem está crise da pessoa, ou ela se sente super crente, ou ela se sente um lixo que nem crente ela quer ser. Aí ela não tem afinidade de jeito para conversar com ninguém. Aí você entra numa grande crise que é o quê? Corrigir a sua vida. E Deus não te trouxe o propósito para você corrigir a sua vida. Ele te trouxe para você ser ministro na vida dos outros. Mas por que que você passa a sua vida inteirinha, cristã, se corrigindo? Se cobrando? A palavra de Deus não fala que ele nos deu o quê? Liberdade? Você é livre em Cristo? Mas por que você aceita a culpa? Por que você só vem para o culto quando você acha que está bem? Tem muita gente que faz isso, ou não tem? Você vai para a igreja? Não. Por quê? Porque eu pequei. Irmão, se cada um que está sentado aí não viesse no culto hoje, porque pecou essa semana, está vazio isso aqui. Não tinha ninguém nem para pregar. Porque a palavra fala que aquele que não tem pecado é o maior pecador de todos. Agora você tem que entender o quê? Qual que é o chamado de Deus para a sua vida? Qual que é o propósito de Deus para você? Você foi retirado das trevas, veio para a luz, para quê? Qual que é a finalidade? Você já parou para pensar isso? Você já parou para analisar o que que Deus quer com você? Eu sei que você vive, hoje é uma palavra mais adulta. Hoje não é uma palavra muito infantil. Hoje você não vai ter muito momento de alegria, pula-pula. Você vai entender o que Deus quer para você hoje. Isso você vai entender. Agora, o que que ele quer? As pessoas gostam de quê com Deus? Ou agradar a Deus, ou pedir coisas para Deus. E se Deus fala para você hoje que ele não quer que você agrade ele em nada, só quer que você obedeça. Mas como que você agrada ao Senhor? Qual foi o mandamento dele para a sua vida? Ide por todo mundo, pregar o evangelho e fazer o quê? Discípulos. Onde você está nos lugares? Você prega o evangelho ou você fala futilidades? Quantas pessoas andam com você? Quantas pessoas, quando você fala da igreja, de Cristo, fala do Senhor, a sua palavra sai com tanta vida que o coração dela fica poderosamente tocado? Ou você começa a entender isso hoje, ou você vai ficar eternamente mudando de igreja em igreja. Porque você nunca vai cumprir o propósito sozinho. Posso falar para você que hoje eu vou pegar uma palavra aqui sobre unidade. Só que eu não vou terminar o culto mandando você abraçar com aquele louvor do Fernandinho. Não é isso. É unidade de quê? Unidade de propósito. Eu amo a vida da Márcia. Vou na casa dela, acho que uma vez no ano. Uma vez por ano eu vou na casa dela. Mas eu sei que ela gosta de mim e ela sabe que eu gosto dela. Porque ela tem um propósito a seguir, eu tenho um também. E você vive nessa grande crise dentro da igreja. Todo mundo fica nisso aí. Fulano não fala comigo. Irmão, se você sai da igreja porque alguém não falou com você, você não serve. Porque hoje tem aqui, vamos chutar, em torno de 80, 90 pessoas. Mas quando isso aqui tiver 400 pessoas, você vai falar com 15, 20. E é muita gente. É ou não é? Você não tinha amigo nenhum no mundo, agora você tem 15, 20. Só que você fica encucado porque os outros 380 não falam com você. Você está entendendo como é meninice? Como que você não cresce espiritualmente? Porque o homem não foi criado por propósito de ser salvo. Tem gente que você falou que não foi para o encontro ainda, que ainda não se batizou. Certo? Você vai levar ele para o encontro, ele vai se batizar. Amém. Acabou a vida dele? Não. Você começou a caminhada do cara. Termina onde? Na morte. Não é isso que você fala? Combati um bom combate e encerrei a carreira. Onde você encerrou a carreira? Na morte. Você foi convocado para um exército que não tem baixa. Você com 80 anos é um crente do fogo, um velhinho do fogo. Agora as pessoas querem baixa, sabe? Afastamento. Essa semana eu faço as coisas de Deus, semana que vem eu não faço. Aí tem uns que é crente de janeiro a novembro, em dezembro está pensando nas férias de 40 dias. Então, o diabo tira férias? Por que você quer tirar férias? Você está entendendo como a igreja é pobre hoje, não pensar, não falar, não viver? Aí você fica nessa grande crise. Salvação, irmão, é só correção de rota. Eu lembro do encontro, foi no encontro que eu falei, né, do menino da poça? Ele ia pro shopping com o pai, arrumou, ficou tudo bonitinho, parece até Dedé, né? Quando ele estava indo pro shopping, arrumou uma poça de lama, se sujou. O que o pai teve que fazer com ele? Dar um banho e lavar. Qual que era o propósito? Ir pro shopping. Teve que corrigir a rota. Por que teve que corrigir? Porque ele se sujou de lama. Qual que era o propósito de Deus pro homem? Ter comunhão com ele eternamente. Mas o homem se sujou na lama. Aí o homem vem para a igreja, para fazer o que na igreja? Para limpar a lama. Aí tem igreja que acha que é fazer o quê? Pega aquele monte de pecador cheio de lama, traz aqui, ora, limpa. Irmão, isso aqui não é um lava rápido. Isso aqui é igreja, é edificação de Cristo. Sabe? Ah, eu estou sujo, não vou para a igreja. Eu estou limpo demais também, não vou. Sabe? O pecado é a lama. Mas a igreja não é um lava rápido, que te tira daqui, te leva para passear e só volta quando está sujo de novo. E as pessoas vivem nessa crise. O propósito ele é maior do que a correção de rota. Sabe, você não estava sujo? Cristo te libertou. Ele habita em você. Onde você chega, ele chega. Onde você olha, ele olha. Onde você põe a mão, ele põe. Onde seus passos estão, lá estão os passos dele. Oh, e aí, qual a crise que você tem? Aí eu não consigo entender crente que tem crise. Por incrível que pareça, tem gente que fala mal de mim por aí. Inacreditável, mas tem. Irmão, se eu parasse de fazer alguma coisa porque eu descobri que alguém fala mal de mim, eu estava ralado. Todo dia chega uma notícia para mim: pastor, fulano falou mal de você. Eu falei, ah, tudo bem, manda juntar com minha mãe, que minha mãe fala o dia inteiro mal de mim. Mas eu tenho um propósito maior, não posso me perder por causa de uma laminha aqui e outra ali. Eu tenho algo para cumprir. Sabe, agora tem gente que vive nessas correções de rota, sempre corrigindo. Uma hora ele quer ser discipulador, outra hora ele quer ser líder de célula. Outra hora ele não sabe se ele é crente ou é macumbeiro. E está na hora de você começar a parar isso aí, porque senão você nunca vai ser uma pedra viva dentro do edifício, você vai ser uma pedra morta. Porque quando faz essa analogia, está ensinando o quê? Como que é a edificação do corpo de Deus. Você não fala que nós somos um corpo? Corpo de quem? Corpo de Cristo. E você é o quê? A pedra é o quê? Viva. É vivo ou morto? Vivo, mas como você é vivo se você vive em crise? Morto não fala, morto não prega, morto não faz nada, morto... Sabe, tem gente que está aqui e está morto. Mas Deus te chama para ser o quê? Uma pedra o quê? Viva, mas você só anda como morto. Você já viu alguém carregando morto? Já assisti um filme chamado Um Morto Muito Louco. É coisa de velho, vocês não sabem, mas é legal. O cara andava até de lancha, mas era morto. Tem gente aqui que vai para um monte de lugar, mas é morto. Vai comigo no ragazzo para você ver o que eu falo lá. Pergunta para as garçonetes lá, os garçons. Evangeliza até a mulher que está limpando o chão. É meu propósito, eu fui chamado para isso, não fui chamado para outra coisa. Não posso estar lá pensando em comer uma coxinha. Entendeu? Eu não posso estar num lugar vivendo como se eu estivesse morto, eu estou vivo. Deus me chamou para edificar uma igreja. Agora você acha que igreja é prédio, você ainda está nessa visão que igreja é prédio. Mas igreja não é prédio, é a junção desse monte de pedra que tem que estar o quê? Viva, se essa pedra estiver viva, esse negócio começa a edificar. Ninguém edifica com pedra morta. Porque pedra morta só serve para quem? Para os homens, Deus não serve. Deus pega aquela pedra que estava morta, dá vida para ser edificado. E você vai aprender o que é ser edificado. Isso é quantas pedras tem aqui nesse prédio? Milhares. Milhares. Dá para edificar sozinho? Isoladamente? Não dá, não faz parte do corpo. Você é uma pedra viva ou uma pedra morta? Não sei, vamos responde para mim. Quando acaba o culto, você vai embora? Você conversa com alguém da igreja durante a semana? Você é discipulado por alguém? Você ora junto com alguém? Você está inserido dentro de uma cela? Você tem prazer de estar dentro da igreja? O seu coração amanhã começa a pender para o mundo ou pender para a igreja? Você entendeu o que eu quero dizer? Então não adianta responder que é uma pedra viva e se posiciona como uma pedra morta. Porque sozinho ninguém leva nada. Ah, vou fazer célula sozinho. Vai. E aí? Aí você pega a sua célula, põe aqui e aí? Por isso que falta gente. Por que falta gente? Porque as pessoas não estão inseridas onde? No corpo. Porque você só traz o povo para cá, senta eles aí, e você também não fica, eles vão embora com você, porque o filho segue o mais velho, e ele acha que aquilo que você faz está certo. Não é assim? Peraí, se você que está na igreja há 2 anos, acaba o curso e sai correndo, eu também vou sair correndo, deve ter alguma bomba lá depois de meia hora. É, sabe, um relógio. Depois de 30 minutos explode. Um gás, um vírus ebola, sei lá o que tem na igreja, você sai correndo. Aí nós chamamos você para evento, você não vai. Convoca para isso, você não vai. Chama para estar lá na Nova Conquista, não vai. Aí tudo você não está. Aí você olha na rede social, você está em tudo que é canto. Mas você não está como igreja, você está como pessoa física. Porque a igreja para você é um fardo. Então você não é uma pedra viva, você é uma pedra isolada aqui dentro. Eu tenho uma igreja hoje com 110 MI, que é membro. É verdade? É mentira, eu tenho 40 pessoas, no máximo. Tem pessoas que estão no relatório, mas você não sabe quem é. Você pode reparar, é sempre os mesmos que estão juntos, sempre os mesmos que estão... Eu até falei para o Luciano, pô, a igreja responde, eu não fiz convocação para dar Nova Conquista. E os moleques foram. É aquela igreja que eu tenho. Ah, porque se fosse convocação eu ia. Ah, irmão, você ainda está nessa fase de só estar na igreja porque é mandado? Então você não vai servir para edificação. Você vai ficar jogado aí. E uma hora vai estragar. Porque o mundo vai estragar você. Porque você depende um do outro. Por mais que você não concorde com isso, você depende. Eu sei que tem alguns que pensam assim, ah, ninguém paga minha conta, ninguém está nem aí para mim, eu não sei o que lá. É mentira. Porque não tem, senão você não nasceu de novo. Porque se você era assim na época do mundo, você aceitou Cristo e fala que nasceu de novo, você é uma outra criatura. Ou não é? Se você continua com as mesmas manias do passado, você só mudou de religião. Você era católico, agora você é evangélico, mas você é a mesma pessoa, você não nasceu de novo. Eu não gostava de relacionar com ninguém, mas eu me converti e continuo não aceitando me relacionar com ninguém, então. Você só mudou de religião. Mudar de religião não serve. As pessoas acham que é só mudar de religião. Sabe, agora eu sou da igreja. Que igreja? Que igreja que você fala que você é? Você vive a vida da igreja? Você está inserido na igreja? Você tem prazer de viver isso aqui? Esses alvos são seus alvos? Você está entendendo como funciona? É tão bom quando você vê assim, a Luciana foi fazer uma sala de kids ontem na casa da Tati. Ela falou assim, Wilson, estava tudo arrumadinho. Estava tudo funcionando. É quando a igreja vai para dentro da casa da pessoa. Então muda a sua forma de viver a igreja. Quem está aqui dentro, é daqui a pouco eu te dou uma hóstia. Sabe, de vez eu fazer ceia, porque você falta ceia. Sendo que você aprendeu que se você estiver perfeito para tomar ceia, ninguém toma ceia. Então ceia é um momento de renovação de aliança com quem? com Cristo. Às vezes ele acha que é comigo. Aí não vem na ceia porque está com raiva de mim. Ou está com raiva do irmão. Sabe, você vai renovar sua aliança com Cristo, não é comigo. Eu não morri na cruz por você. Agora, as pessoas ainda vivem nessa metodologia de viver isolado. Aí fala, tá onde? Não, eu estou dentro da igreja. Você não está dentro da igreja, você está dentro de um prédio sentado, mas você não é igreja. Você é uma pedra jogada num canto. Vamos falar de célula? Vamos falar de igreja? Eu tenho uma igreja? Tenho. De quantas pedras? Viva. Não responda. Agora você já começa a aprender. Tem outras denominações, não gosto de falar de outras denominações. Mas tem lugares que você vê na televisão que o cara tem cultos com 5 mil pessoas. É uma igreja? Não, é um bando de pedra jogado lá dentro. Onde acaba o culto e ninguém sabe quem é, onde foi, onde viveu, onde está. E se não voltar mais, ninguém também se preocupa com isso. Então não é igreja, não é comunidade. Não tem vida de Cristo num negócio. Jesus se preocupava com as ovelhas, e você também deve se preocupar. Porque senão é somente o quê? Uma coleção de pedra. Aí o cara fala o quê? Nossa, você viu a igreja lá? Estava lotada, tinha 6 mil pessoas. 6 mil pessoas ou 6 mil FA? Então, a pessoa que vai fazer isso tem que aprender o que é uma célula. Adriana fazia célula. Você lembra, Adriana, quando eu falei para você, quando você tinha bastante gente na célula, eu falava o quê? Você ainda não tem célula. Eu sei que ela ficava brava comigo. Quem já ouviu isso aí de mim? Quando você tem uma célula cheia e eu falo o que para você? Você não tem célula. Você tem um bando lá dentro. Porque você ainda não pegou essas pedras e trouxe para onde? Para edificação. Vai ser edificado aonde? Aqui. É aqui que é edificado. Aí o cara, o próprio líder, não acha isso normal? Ele começa a viver nessa crise eterna? Porque igreja, irmão, não é prédio. Onde houver dois ou três, lá ele estará. Mas não é sozinho. Ele manifesta a presença dele, mas ele só habita onde tem a manifestação de igreja. Você está entendendo a diferença? Tem um líder aí que ele fala o quê? A mão de Deus está aqui. Pois eu quero é o Cristo manifesto inteiro na minha. Irmão. Pensar, o falar, o coração. Então, ou isso aqui para você se torna algo claro, ou você vai ter grandes problemas. A sua célula é isso. Essa crise. Você tem uma célula agora, Márcia? De quantas pessoas? Uma célula de verdade. Quantas pessoas você tem hoje? 3. É isso que eu queria ouvir a vida toda. Mas eu falava para ela assim, você tem uma célula? Ela falava assim, tenho quantas pessoas? 15. Mas quando você tem essas 15 pessoas? E no culto só vinha ela sozinha. Você que é líder de célula, em um culto igual hoje, que a pessoa não vem, por qualquer motivo que seja, que a gente aprendeu aqui que não tem motivo, porque se veio porque está chovendo, é mentira. Porque se fosse na hora de sair para o trabalho, estava indo para o trabalho. Ou não estava? Estava. E se essa chuva foi 5 horas da manhã e sai 5 horas para trabalhar, vai trabalhar do mesmo jeito. Agora não vem para cá por quê? Porque é uma pedra isolada. Isso aqui é de menos. Aí você fala para mim que você tem gente. Você não tem ninguém. Onde você vai, vai alguém com você? Não vai. Enquanto você não aprender isso, é o grande problema do individualismo das igrejas. É todo mundo, um bando de gente isolada. Onde vem, vai para a igreja? Com a Bíblia embaixo do sovaco. Chega em casa, joga em cima da televisão. Aqui agora não dá mais, né, que a TV é fininha. Tem que arrumar outro lugar agora. Pera aí. É os armários, né? Já joga em cima do armário, perto da imagem velha de Nossa Senhora Aparecida, que você só virou de costa. Sei lá, eu senti um clima aí. De repente tem uns 2 ou 3 aí com a bichinha de costa só. Olha pra pessoa do seu lado, só olha, não fala nada. Sei não, de repente tá mais perto de nós do que a gente pensa. Aí deixa lá, aí domingo vai para onde? Vou para a igreja. Aí entra aqui na igreja. Isso foi porque ficou uma semana, mas você ficar 15 dias sem vir para cá. Vixe, caiu até folha. Porque não entende. Aí a pessoa liga. Quem já faltou culto e recebeu ligação de alguém da igreja? Você ficou nervoso? Fica, eu sei que fica. Porque você não está inserido nisso aqui. Quando você está inserido e alguém te liga perguntando por que você não veio, você fala o quê? Opa, eu faço falta lá, ó. Os caras gostam de mim. Eu faltei por um motivo, mas dá para explicar. Agora, quando o cara sente falta, qual o sinal que ele está dando? Rapaz, eu quero ir embora, você está me irritando. E devagarzinho, eu vou fugir desse negócio aí. Eu não faço parte disso aí mais. Enquanto você não entender essa revelação, você sabe quando você vai ter célula? Nunca. Você pode levar 50 pessoas para o encontro. Você pode levar 40. Das 40, sai 15 pessoas que querem dar o nome para o batismo. Batiza quantos? Nenhum. Porque você vai entender hoje que ou você consegue estar inserido, ou senão ninguém vai estar. Você não vai gerar porque você não gera. Sabe, você tem que ter a clareza que isso aqui é o melhor lugar para se estar, mas não é por causa de gente não, é por causa de Cristo. Se você esperar isso aqui em pessoas, isso aqui é chato. E nem todo mundo tem um bom papo igual eu. Obrigado. Só você acha também. Entendeu? Mas nem todo mundo tem. Aí você fica nessa crise. Ai, mas eu me esforcei para falar com o fulano, mas não deu. Não tem esses negócios aí? Eu fiz de tudo, pastor, para me dar bem com ela. Mas sabe, você nunca se esforçou nada, irmão. Porque isso aqui é um vínculo pro resto da vida. Você vai chegar no céu e vai fazer uma requisição. Eu, por favor, eu queria morar no outro distrito. Aqui está Ingrid. Se eu não me dava bem com ela lá na terra, que tinha uns lugares para conversar, imagina aqui. E os anjos estão vendo tudo. Não quero nada, tira ela daqui. Agora, se você entender que o propósito seu com ela é eterno por causa do Senhor, eu te amo, Ingrid. E ó, faz 2 anos que eu não vou na casa dela. E toda vez que eu vou na casa dela, dá confusão para ela. Mas é bênção, irmão, eu amo a vida dela. Agora, quando que você vai entender que essas coisas é natural para você? É normal ver uma mão fora do corpo? Você já viu uma mão fora do corpo? Eu já vi, você já viu? Fica fora do corpo. Qual a primeira coisa que ela faz? Ela apodrece. Fica escuro e começa a feder. É igual crente que está fora do corpo. Ele tem cara de podre, cheiro de podre, cara, estilo de podre. Você fala que aquilo ali não é nem igreja mais. É ou não é? É, mas quando lá fora, o que, que os caras falam quando vê essa mão apodrecida? Fulano é da igreja. Ele ainda está com o nome Babi Jerusalém ainda, apodrecendo no Face. Aí todo mundo fala o quê? Olha lá, mas ele é da igreja? Quem que é da igreja de verdade hoje? Você vai entender. No grosso sobra quantos? Sobra poucos, viu? Sabe, ó, vai ter um evento dia 4, noite do pastel. Eu duvido que você não sabe fritar um pastel. Mas você nem pergunta se quer ajuda. A quem ajuda? A Neuzinha. A minha mãe ontem, que é do mundo, minha mãe é do mundo, tá? Não estou falando uma pessoa que é de Deus, não. Uma pessoa carnal. Fala assim, eu não sei quem você escalou por esse encontro, mas se você não levar aquela bichinha, eu dou uma surra em tu. Porque minha mãe sabe que ela é do quê? Ela é da igreja, entendeu a diferença? Ela está inserida na igreja. Porque a realização nossa está onde? Em ser o quê? Uma pedra viva aqui, atuante. Não é encher de gente. Sabe, ah, pastor, estou tão orgulhoso, eu levei 50 pessoas para o encontro. Eu trouxe 30 visitantes no culto. Isso é fácil, irmão. Promete, cada pessoa que vai para o encontro, você vai pagar um lanche. Se não vai, os morros de fome. Vai! Vai, quem faz saúde aqui, sabe, é só oferecer um pirulito que enche de criança ou não enche? Enche. Aqui também, se for dos adultos, tem os lombriguentos também. Aqui vocês acham que eles não aceitam. Mas oferece aí um suspiro, uma teta de nega, um doce de abóbora para você ver. Se eles não vêm aqui. É, de repente você vem nessa armadilha e agora ficou. Entendeu? Agora está aqui, resolveu a vida do cara? Não. Não resolve nada. Infelizmente, irmão, as igrejas não falam disso que eu estou falando hoje. Elas falam de bênção, elas falam de fogo, elas falam de cura, de prosperidade, mas de estar junto, edificado no propósito, isso faz tempo que passou, ninguém está nem aí para isso mais. O grande propósito do sonho de Deus não se prega mais. Prega o sonho de tudo. Promete sim de tudo. Mas o que é para ser dito, ninguém fala. Por que que não fala? Porque é uma estratégia do diabo de quebrar a unidade da igreja. Aí ele colocou a unidade carnal e você cai nisso. Tem pessoas aqui que eu vou ser amigo o resto da vida. Tem pessoas aqui que eu não vou ser amigo, eu vou ser pastor. E aí? Tem pessoas que vai ser amigo do Igor, tem pessoas que não vai gostar do Igor. Tem pessoas que vai ser amigo do Adílio, tem pessoas que não... odeiam o Adílio. Pode chorar, tem pessoas que odeiam você. Mas eu te amo. Em Cristo. Tá vendo como vocês são? É a maneira que você fala, pro irmão, eu te amo em Cristo. Te amo em Cristo significa o quê? Eu te amo só em Cristo. Se não fosse Cristo, eu te matava, irmão. Você não percebeu ainda que eu te odeio? Mas em Cristo eu te amo. É verdade. Ele ficou triste. Ele acha que todo mundo gosta dele, tadinho. Uns gostam, outros não gostam, é natural. Agora a pessoa tem que participar disso aqui para quê? Para você edificar ela. Eu vou falar de 5 etapas para você entender como que essa pessoa vai firmar na igreja a partir de hoje. Quem vai firmar essa pessoa na igreja? Faz assim, ó, eu. É, não fica achando que sou idiota, que não sou idiota. Eu male e male firmo meus líderes de célula. E tem alguns aí querendo pitibar já. Opa! E eu não sei. Aham. Aí já tem alguns aí assim, no final do culto eu vou descobrir. Não, é, se eu perceber o primeiro que correr, o primeiro líder de célula que foi embora, não falou com o pastor... É ele, o demônio. Primeira coisa que você tem que entender. Para edificação de um corpo, você precisa de uma planta. Tudo que você vai construir precisa de planta. Eu sei que você não tem mania de planta, porque você mora em alguns bairros populares, que você só se preocupa se a viga aguenta. E vai jogando para cima. A sua preocupação é, será que cai? É, não vi nenhum rachado. Dá mais um puxadinho. E vai para cima. Mas o certo é dessa forma? Não, irmão, tem que ter clareza do que você vai fazer. Tem que ter uma planta, tem que ter algo claro de como que vai edificar. A igreja é assim também? É, tem que saber. Onde que está a planta? Está aqui, ó. Tem que fazer assim, assim, assado. Você é um líder de célula, você sabe como edificar? Você nem sabe, você nem lê a planta. E você não conhece a planta e nem pergunta para quem conhece. Aí começa a fazer sozinho, começa a fazer um monte de puxadinho. Faz puxadinho ou não faz? Faz. Qual é o nome? Microcélula. Aí você chama de microcélula. A planta principal está funcionando? Não, aí começa a fazer puxadinho. Aí começa a pegar todo mundo que é da sua célula e manda fazer alguma coisa. Vou botar todo mundo para fazer alguma coisa. Mas quem mandou fazer alguma coisa? Deus nunca mandou ninguém fazer nada. Deus manda você gerar, não fazer. Aí vem, senta comigo e fala o quê? Pastor, agora achei o segredo. Cada um está fazendo alguma coisa. Mas quem mandou fazer? Aí começa a fazer o quê? Gato. Qual o padrão? O padrão é você ter uma célula, edificar, ter um povo e multiplicar ela em duas. Você multiplica de verdade? Ou você faz puxadinho? Aí tem célula que tem 4, 3 anos, que nunca multiplicou. Por que nunca multiplicou? Porque está focado fora da planta. Está começando a fazer coisas que não é da igreja. Mas quem tem que aprender isso aí? É só o líder? Não, o líder e os membros. Todo mundo que é crente sentado aqui hoje, tem que entender como que edifica algo sério para Deus. Porque daqui a pouco você vai ser um líder de célula. E aprenda com os meus erros. É, gente sábio aprende com os erros dos outros. Eu estou te ensinando algo para você ficar claro que a edificação da igreja não é grupo pequeno, não. Não é grupo pequeno, não estamos aqui edificando um grupo pequeno. Se não era fácil, eu fazia 3 grupos de 3 e começava a mandar a mundo afora aí. Eu quero edificar um corpo, corpo de Cristo, numa noiva que ele vai vir buscar. E esse povo tem que subir junto, tem que viver junto. Porque você gosta? Não, por causa de Cristo, por causa do propósito eterno. Agora, ou você começa a entender isso aí, ou a culpa da sua célula multiplicar é de quem? Do seu líder. Você não tem clareza, não tem a planta, não sabe fazer. Levar a vida para o encontro é bom? É. Batizar é bom? Multiplica a sua célula? Às vezes não. Eu tenho um líder aqui que levou um monte de gente para o encontro, batizou 2 ou 1 e perdeu 6. Então, não sabe fazer. Eu tenho um líder de célula daqui a 2 anos e faz quase 8 meses que não leva uma vida para o encontro. Mas por que não leva? Está fazendo tudo errado. Coisas fora da igreja, fora da planta, fora do jeito certo. Eu tenho um bairro aí que praticamente não vou poder mais fazer célula lá porque os membros da minha igreja lá é questionado. Porque a gente fala o quê? Na nossa igreja faz corte, pega casalzinho. A gente fala, nossa igreja não pode fazer molecagem. Pega nego lá fazendo molecagem. Só que você acha que é você, mas eles culpam quem? Culpa a igreja, tudo é culpa da igreja. Então está fazendo coisas fora do quê? Fora da planta. Mas eu ensinei a fazer errado? Não, por que está fazendo? Porque acho que sabe, aí faz do seu jeito. Fazendo do seu jeito vai quebrar a cara. Só que se quebrar a cara sozinho ainda vai. Só que atrapalha a vida de quem? Da igreja, que é o corpo, não é prédio, irmão. Então está atrapalhando a minha vida, atrapalhando a vida do corpo todo. Porque você está fora da planta, mas o Alex está na planta. Entendeu? Mas aí o Alex quer fazer a coisa certa e você fazendo errado, o que os caras vão falar? Peraí, mas como que a mesma... Como que a mesma edificação começa a fazer certo e errado? Aí você precisa usar o quê para construir? Pluma e nível, não é? Ou você está colocando tijolo de qualquer jeito? Não, porque se uma parede ficar mais alta que a outra, vai acontecer o quê? Está desnivelado, irmão. Por isso está desnivelado aqui as coisas. Por isso que eu tenho líder de célula que está indo bem, tem líder de célula que vai mal há 3 anos. Está desnivelado, não sabe como fazer. Mas depois que você entende a planta, tem que fazer o quê agora? Agora vamos construir. Entendeu a planta? Como tem que fazer? Precisa do que agora para construir? Tijolo, pedra. Fala pedra. Pedra que estava morta nos homens e agora vai ter vida em Cristo. E se torna uma pedra viva que vai ser colocada onde? No corpo, que é a edificação do Senhor. Amém? Então você vai fazer o que a partir de agora? Carregar o que? Pedra. E o nosso alvo é batizar 50 vidas. Para batizar 50 vidas, se eu fizer um encontro com 120 pessoas, eu não batizo 50. Se eu fizer um encontro com 120 pessoas, eu vou batizar em torno de 30, chorando 35. Eu vou precisar fazer Deus lá em casa, para aumentar para 40. Está faltando 10. Nós estamos no mês 9. Até o mês 12, faltam 2 meses. Em 2 meses, você consegue ganhar uma vida para Cristo? Consegue? Faz assim. Não consegue, porque você não conseguiu ganhar em 9 meses. O ano todinho, você não ganhou um. Você acha que você vai ganhar um em 2? Faz assim agora. Não consigo. Isso, não consigo. É mais fácil. Quando você entende que você não sabe, é muito mais fácil para você chegar onde você quer. Por que você não conseguiu em 9 e acha que consegue em 2? Você está entendendo? Essas loucuras que a gente vai ter que acertar. Porque Deus não vai construir nada com louco. O louco coloca a coisa errada, do jeito errado, a janela errada, a pedra errada, do jeito errado. Mas você não pode ser um louco. Você tem que ter clareza das coisas. Tem gente na sua célula que é bom para carregar pedra. Manda trazer visitante, traz 2, 3, 4, 5, 6. Mas tem gente que tem dificuldade. Sabe por quê? Carregar pedra dá trabalho. Pega a pedra, põe no carrinho, leva, traz, não sei o quê. Essas é aquelas de miudinha. E aquelas pesadonas? Agora, vai trazer pedra, resolveu? Não, encheu a célula de quê? De pedra, mas é um edifício? Não, é um mutuário de pedra. Aí eu falo para você o quê? Você tem uma célula com 50 pessoas, mas não é uma célula de verdade. É um bando de gente lá dentro. Você está entendendo o que eu falava, que era um bando de gente? Porque você tem vários tipos de pedra, irmão. Tem pedra que é grande demais. Você vai ter que fazer o que com ela? Acertar ela, deixar ela arrumadinha, para colocar no lugar certo. Não é assim que funciona? É. Quem quer cantar no louvor? Levanta a mão para me dar uma noção. Quem tem vontade de cantar no louvor? Ninguém? Amém. Tem uma forma de entrar. Hoje você é uma pedra. Para entrar aqui, A gente vai alinhar você para te dar um padrão para você cantar. Você acha que eu não tenho um padrão para pregar aqui? Você acha que é de qualquer jeito? Tem um padrão. Tem um padrão para ser líder. Tem um padrão para fazer as coisas. Tem um padrão para ir para o encontro. Tem um padrão. Pode fugir um pouquinho ali, aqui? Pode. Vê se engana. Você fala que é uma pedra boa. Quando eu boto lá no encontro, que eu dou pressão, ela estoura. Agora tem pedra que é o quê? Que acha que é grande demais, preciosa demais. Aí entra aqui, acha que é tão importante que ninguém pode falar com ela. Não presto conta para ninguém. Eu só estou na igreja. Minha função é sentar lá. Dou meu dízimo, minha oferta, mas ninguém atrapalha a minha vida. Eu vou fazer a minha parte. Não serve. Não serve, porque se eu colocar uma pedra solta no edifício, ela vai fazer o quê? Ela vai cair, vai atrapalhar, porque é só colocar outra no lugar? Não, tem que fazer o quê? Derrubar tudo de novo. Então você que quer ser uma pedra solta, na edificação de Cristo, não serve. Aí eu não posso contar você como igreja. Você é uma pessoa que está sentada aí. É uma pedra o quê? Isolada. Pode ficar pedra isolada aqui? Pode, pode sim, fica à vontade. Agora você não pode falar que você é a igreja. Porque para ser da igreja tem que estar aliançado com o propósito da igreja. Agora tem pessoas que é que tipo de pedra? Muito áspera, já viu pedra áspera? Você toca nela, ela já... Até para você dar um fósforo nela, é tão áspera que ela é. Mas Deus só usa pedra lisinha, irmão, ó. Arrumadinha. E tem outras pedras que é o quê? Cheio de lasca, e é cortante. Eu preciso trazer o vídeo para você que eu vi de uma ovelha mordendo o braço de um pastor. O animal. O pastor foi corrigir, porque você olha aquele bichinho dócil. Todo cheio de coisinha. Ele foi moscar, arrancou o dedo dele. Por isso que você me morde. Mas eu não ligo não, viu? Porque se eu tirar a lã, não tem ovelha aí, tem lobo. E eu descubro o lobo rapidinho. Eu não trabalho com lobo. Não dá para edificar com gente assim. Pedra que tem que ser construída, ela tem que estar disposta a isso. Eu não quero juntar pedra aqui não, irmão. Deixa eu deixar claro para você. Deus me chamou para edificar um corpo. Esse é o meu propósito. Deus me chamou para isso. Se eu quiser encher de pedra aqui, eu consigo? Consigo. Semana que vem tem culto do amigo. No outro tem culto dos inimigos. Nos outros, culto dos que eram amigos, agora não são mais. E culto daqueles que eu sou amigo, mas ele não sabe que eu sou amigo dele. Você traz tudo pra cá. Um monte de pedra. Aí eu vou chegar pra você, como eu quero edificar um corpo, eu vou falar assim: e aí, dona Janiele, cadê aquela pessoa que você trouxe? Ah, pastor, não sei. Ah, mas pedra foge? Você viu pedra fugindo? Aqui foge, irmão. Tem gente que batiza e nunca mais aparece aqui na igreja. Batizado, isso é uma vergonha. Tem gente que batiza e não vem. Ainda fala que é da igreja. Que igreja que você é? Nós estamos com esse prédio aberto há quanto tempo já? 2 anos e meio. Quantos domingos eu não preguei aqui? Um só. Dois, que é só a Luciana pregou. Então você nem pode falar que eu sou um cara encostado. Porque todo domingo eu estou aqui. Com dor de garganta, bem, mal, estou aqui. Porque eu estou aonde? Dentro do corpo. Eu preciso estar dentro do corpo. Porque todo órgão que está fora do corpo, ele morre. E se eu sair daqui, eu morro também. Agora tem gente que fica como? Ah, não sei. Não sei se eu estou lá mais. Mas como você não sabe se você estava lá? Você não era da igreja? Eu vou chegar para essa pedra aqui agora e falar assim: pedra, você quer sair daí, desse prédio? Ela respondeu o que para mim? Nada, porque ela está aliançada. Não tem como ela sair dali. Agora tem gente que fala para mim assim: pastor, vai visitar o irmão, porque ele está falando que vai sair da igreja. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, que fala para os outros que quer sair da igreja. Com todo amor e carinho. Saia. Eu tenho que edificar um corpo, eu não posso trabalhar com pedra solta. É que você fala para os outros, chega no final do culto, fala para mim e sai. Porque essa pedra não saiu. trazer pedra para cá não resolve, irmão. E eu acho muito interessante isso aí, que tem pastor que é ladrão de pedra. Tem ou não tem? Tem. O cara não orou, não jejuou, não evangelizou, não fez visita, não levou para o encontro, não fez nada. Mas quando a pessoa deu uma melhoradinha na igreja, ele vai lá. A graça e paz, irmã. Posso tomar um café com a abençoada? Deus me mandou aqui. Irmã, você é uma bênção. Estou sabendo que você está com alguns problemas na igreja. Vem para mim. Lá você faz o que quer, do jeito que quer, da forma que quer. Se quiser dar o dízimo, dá. Se não quiser, não dá. Ele vai fazer o quê? Tirou a pedra daqui e levou para onde? Para lá, porque se um pastor quiser roubar alguém que é aliançado na minha igreja, ela não sai, porque quem está aliançado não consegue desgrudar da parede. Não consegue sair do edifício. Então toda aquela pessoa que saiu é porque nunca foi pedra viva, foi pedra morta. Pedra morta leva para qualquer lugar. Pedra aliançada consegue tirar? Até tenta. Mas não consegue. O cara vai vir aqui, vai dar a mão, vai puxar e vai falar o quê? Rapaz, nada tira esse cara daí. Esse cara é da igreja mesmo. E tem alguns pastores que, infelizmente, ou líder de célula, cuidado você que é líder de célula, que quer roubar pedra da célula dos outros, viu? Também serve para você. Não ora, não evangeliza, não faz nada, o irmão vai, leva para o encontro, resolve a vida da pessoa, você vai lá e... Não, porque eu me identifico com loira. Eu me dou super bem com um baixinho. Aí vem falar comigo, pastor, eu queria levar a Zefa para minha célula. Eu me dou tão bem com a Zefa. Falei, então, você está bem com ela, ela não se dá bem com o líder dela? Tem algo de errado aí. E todo, tem alguns cultos que eu libero, não libero? Irmão, muda de célula, se você percebe, é o momento. Agora, ou você começa a entender isso aí, ou você vai chegar onde? Vai perder tudo, irmão. Você que é líder de célula, você vai perder tudo. Eu que sou pastor, vou perder tudo. Você só perde gente que não está encaixado. Quando eu falo para você que a pessoa vai, você lembra da Regina quando chegou aqui? A impressão que dava, que ela não entendia nada com coisa nenhuma. Ela não sorria e não chorava. Eu falei, meu, vai ser difícil com essa menina. Mas ela não faltava cor de quarto, não faltava cor de domingo, pá. Aí, depois de um tempo começou a bater palma, já é um sinal, bater palma é um sinal. É porque tem crente que não bate palma. Começou a bater palma, começou a chorar. Falei, rapaz, essa pedra aí está começando a ter vida. Aí vem, edifica, faz parte, começa ali de treinamento. Daqui a pouco vai ser líder de célula. Entendeu como é fácil de você ver quem vai firmar e quem não vai? Agora, eu consigo ver e você não consegue ver. Porque enquanto você não aprender a sentar essa pedra na parede, as pessoas vão roubar de você. Você vai trazer para cá, nós vamos levar para o encontro, vamos tirar todos os carrapatos e carrapichos, vamos deixar ela zeradinha, falando em línguas, e vai voltar e vai falar o que para você? Tchau, vou para minha igreja. E vou voltar para lá, vou levar visão. Aí fica aqui no Facebook, vem para minha igreja, irmão. Na minha igreja nós estamos aceitando. O propósito de Deus não é isso não, irmão. Não é trazer gente para cá, não. Não encher sua célula de gente, não. O propósito de Deus é você colocar ela aliançada com você. Até o final. Eu quero ver se você tem gente aliançada agora. Teve um líder de célula que numa reunião de discipulado, eu falei o quê? Quantas pessoas vai levar para o encontro? Três. Falei, nenhuma. Falei ou não falei? Você vai levar nenhuma. Fez cara de choro. Levou quantos? Nenhuma. E tinha quatro fichas pagas. E não levou nenhuma. Porque não tinha uma célula. Não via ninguém para a igreja, ninguém estava aqui, não estava ninguém nos cursos, ninguém vivia a vida da igreja. Vai conseguir edificar alguma coisa? Não era nem para chamar de célula. A partir do ano que vem, célula com 6 MI. Onde não falta culto e não falta célula. Então começa agora a fazer sua parte. Porque o ano que vem vai ficar mais apertado o negócio. Porque a gente vai chegar no terceiro tempo agora. Quer fazer o quê? Trouxe pedra. Entendeu a planta, começou a trazer pedra. E agora, resolveu? Já é um edifício? Não. Tem que encaixar essas pedras no lugar certo. Que é um trabalho de quem? De ensino. Você ensina sua célula? Você acha que é só CME e CTL? Você ensina a visão? Você explica como funciona? Você fala que cada crente é um ministro? Ou você fica somente ali fazendo o quê? Dando paulada. Você tem que ir porque tem que ir. Ninguém vai assim não, irmão. Ninguém vai para a escola porque quer. Criança vai porque manda. Depois que fica adulto faz o quê? Na hora que quiser vai, na hora que quiser não vai. Eu sou da época que meu pai deixava na porta da escola. Ele pegava na porta da escola. Não é assim? Mas quando você leva a pessoa para o encontro, que ela se batiza, você fala o que para ela? A partir de agora se vira. Você já sabe o caminho da igreja? Vai para lá. Tem que trazer aqui. Não matriculou no CTL? Matricula junto com ela. Assiste junto com ela. Paga o preço, irmão. Construção dá trabalho. Não é trazer gente para cá, não é pegar um ônibus de gente e colocar aí, não. Isso é fácil de fazer. Encontro com Deus grátis. Vai gente ou não vai? Vai. Agora, ou você entende isso, ou você vai ter problema o resto da vida. Por que tem igreja que não fica ninguém? E você tem liderança o quê? Fraca, controladora, e os membros que sejam exclusivos. Tem gente assim ou não tem aqui? Tem. Ou na Bíblia? Colossenses 3,16. Aproveita e eu resolvo o negócio que eu tenho na minha igreja agora. Eu gosto de falar da minha igreja. É mais fácil. Colossenses 3,16. Deixa eu ver se o Jefferson achou lá. Achou. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos o quê? Como que é o nome? Rapaz, aconselhai-vos como? Uns aos outros. Você deve receber conselho de irmão? Sim ou não? E por que você fala que só ouve o seu pastor? Por que você fala que não aceita correção de outra pessoa? Por que você vive ainda nesse sentimento? Porque você quer exclusividade. Característica de pessoas assim. Eu só escuto o meu pastor quando eu quero, na hora que eu quero e no lugar que eu quero. Ninguém deve falar de mim a não ser o meu pastor. Irmão, você é infantil. Porque você faz parte de um corpo. E se você está fazendo algo errado, está contaminando o corpo em geral. Aí quer dizer que o Sandro vê o Dinho fazendo coisa errada e não fala nada. Por que não fala? Não sou nada dele. Mas imagina que tem ousadia e fala. E ele responde para você o quê? Cuida da sua vida, você não é meu pastor. Vai ser excluído da igreja na hora. Na hora. Já deu esse tipo de coisa aqui na igreja. Já acabou. Porque senão nós nunca vamos ter uma igreja de verdade, séria. Senão não precisa de discipulador, irmão. Quer dizer que o Jefferson faz coisa errada ou o Luciano pode falar com ele? Tem que ligar para mim. Olha, parece a repartição pública do Banco do Brasil. Tem que ligar pro pastor descobrir se é a verdade que o irmão estava na frente da pessoa tomando brama. Aí tem gente que finge que não viu. Aí metade da construção tá boa e um pedaço dela tá o quê? Tá podre, vai cair, irmão. Que vai cair tudo, tá? Agora aqui fala claro que um deve edificar o outro como? Junto. Sem meninice. Aí tem gente que deve na igreja, a pessoa vai cobrar e fala o quê? É, você não pode falar assim comigo, tem que saber cobrar. Tá devendo na cantina faz tempo, não paga. Ah, mas a Márcia não sabe cobrar. Não sabe. Sabe quando é que fala? Ah, ô, irmão, você vai pagar quando? Porque um crente de verdade não deve. Porque se eu for cobrar, eu vou cobrar sim. Quer falar na minha sala pastoral? Eu vou falar assim, irmão, tá aqui, ó. Tá devendo. Você vai pagar quando? Não fala comigo assim. Tô devendo, mas você não é crente? 70 vezes 7? Já pensou se eu vou levar 70 vezes 7, cada vez que a pessoa deve 20 conto lá? 140 conto por dia. Que beleza, hein? Sensacional. Mas não pode cobrar o irmão. Não pode, é uma barbaridade. Tem que entender. Tem que ouvir. Pessoas que devem ficha de dois encontros atrás ainda. Tem gente que está fazendo coisa errada. Na rede social você vai corrigir. Porque vem para mim depois, irmão. Manda calar a boca. Quem é você para falar comigo? Fala lá com o pastor. Ele fala. Mas eu não converso com pedra isolada. Não faz parte do edifício. Minha mãe fala assim, ó, não gaste vela boa com defunto ruim. Não tem o que fazer. A pessoa deve faz 3 anos. Você acha que vai parar de dever agora? Posso dar uma dica para você? Não vende mais. Ela não vai conseguir pagar nem o que deve, como você vai vender agora? Daqui a pouco nós vamos vender camiseta de novo lá do encontro. Ficou bem bonita a arte. Aí tem os mesmos que eu pedi. Aí vai falar o quê? Não vou vender para você. Mas você não pode falar comigo assim. Não, mas não posso falar. Você deve pagar o que você deve primeiro. Agora está na hora de você, como crente, começar a ter um padrão, irmão. Qual que é o padrão que você tem que seguir? Qual é a pedra angular? Cristo, ela é a pedra angular, essa é a referência. Mas ele também é a pedra linear, que vai começar a te nivelar. Você está nivelado em Cristo? Cristo mentia? Por que você mente? Isso que você faz hoje, Cristo faria? Cristo respeitava pai e mãe? Você respeita? Você está entendendo a referência que você tem? Não sou eu não, a referência é isso aqui, ó. A referência é Cristo, ele é a referência. Na edificação, a pedra angular é Cristo, e a pedra linear é quem? Cristo, porque senão o negócio não cresce certo, cresce bagunçado. A minha referência é a Adriana. Vai crescer certo? Não. Se a minha referência for a Gleise, vai crescer certo? Não. E se for o Josivaldo? Não. E se for a minha referência? Também não. A minha referência é quem? Cristo. Essa é a referência que você tem que ter. Isso que você faz, Cristo faz? Você está sendo edificado no corpo da forma correta? Fala a verdade, não. Cristo perdoaria essa pessoa que você está com raiva? Por que você não perdoa? Porque você acha que você é melhor que Cristo. Por isso você não perdoa. Porque Cristo não sabe o que fala. Eu sei. Cristo não conhece essa pessoa como eu conheço. Cristo não tomou um chapéu dela. Cristo não foi ofendido por ela. Cristo não foi caluniado por ela. Irmão, faz pelo menos igual Jacó e Esaú. Acerta a vida e cada um vai para um lado. Um vai ter a célula na rede do Igor, outro vai ter uma célula na rede do Cris. Mas a edificação é uma só. Entendeu o que eu quero dizer para vocês? Está na hora de amadurecer. Eu não saio da minha casa de sábado, não vou lá para o Silvino na casa da Tati para ficar lá passeando. Nós estamos lá para fazer um propósito de Deus. Você está entendendo como funciona? Porque ali eu tenho gasto, tem combustível, tem alimento, tem não sei o quê, tem a vida da irmã, tem a casa dela. E nós vamos lá para quê? Para passear? Aí você vive em crise por quê? Porque você tem que lembrar duas coisas. Além de você ser pedra, você é quem ajuda a construir. Você é pedra só? Não, você é pedra e ajuda a construir, ou não é? Cristiano é só pedra? É pedra e o quê? Construtor. Adriano é só pedra? É pedra e o quê? Construtor. Você é pedra e o quê? Construtor. Então você está dentro do corpo, mas você está ajudando os próximos a fazer parte do corpo. Você é referência para alguém? Não responda, faz essa cara mesmo. Está entendendo porque ninguém vem para a igreja? Porque você fala para as pessoas e dá o recado que a referência é quem? Você. Olha a referência que você é. Leva as pessoas à referência, que é quem? Cristo, leva ela a Cristo, deixa claro para ela. E tem pessoas que falam assim, não, eu saí da igreja porque eu confiei tanto no Wilson. Ah, como eu acreditei nele e não sei o quê. E eu descobri que ele me chateou. Mas agora você descobriu que eu ia te chatear? Eu sempre falei para você o que desde o começo aqui. Maldito o homem que confia no homem, confia em Cristo. Eu estou na sua vida hoje para te ensinar o caminho. O propósito, Deus me deu uma planta para pegar você, burilar essa pedra, para colocar você aonde? No corpo. Você quer? Amém. Não quer? Não tem o que fazer. Não crie expectativa em pessoas. Aí a pessoa quer que eu saia daqui, vou lá na casa da pessoa para ministrar o quê? Porque uma pedra dessa está estragada, irmão. Uma pedra dessa nunca foi encaixada no corpo. Ela sempre fez o que quis. da forma que quis, da maneira que quis. Você acha que eu sou cego, que eu não vejo minha igreja? Eu vejo minha igreja. Líder de célula não participa de discipulado, líder de célula que não responde. Chega nos horários atrasados, não faz o que deve. Você acha que eu confio numa pessoa dessa? Não, eu não edifico com ela, eu vou edificar com outro. Mas eu tenho que pegar essa pedra e uma hora encaixar ela no corpo, você quer? Você quer ser encaixado no edifício de Cristo? Então vai ter trabalho. E esse é o trabalho do pastor, ou do líder de célula. Que você tem que pegar essa pedra e colocar ela onde? Lá. É de qualquer maneira? O espaço é quadradinho, arrumadinho. Porque naquela época não tinha aquele negócio chamado argamassa. Naquela época você pegava a pedra, deixava ela justinha e encaixava ela por pressão. Você não sabia que tinha argamassa naquela época. Não existia quartzolite. A quartzolite faz o quê? Pega o irmão desalinhado, pega um outro e gruda. Tem um monte de igreja que faz isso. Pega um monte de gente desalinhada, um monte de pedra velha e junta de qualquer maneira. Mas dá para subir uma parede? Não, fica uma igreja horizontalzona, cheia de gente. Mas não edifica nada. Daqui a pouco cai. Tá aí, uma igreja no Assunção acabou de afundar. Com mais de mil membros. Fechou. E a mulher era profeta. E ela não conseguiu ver que a igreja dela ia quebrar? Ela não conseguiu ver que tinha coisa errada lá dentro? Edificou enchendo de gente, não trabalhou de forma séria, só vinha nos dom e maluquice. Irmão, se eu quiser que encha de maluquice, eu encho. Quarta-feira tinha uma mulher sentada aqui, nós nem oramos por cura, ela foi curada, e aí? Talvez se fosse hoje, eu botava meu chapéu de cowboy e ficava com ela aqui. 40 minutos, ô irmã, é verdade, fala, corre pra lá, ajoelha, pula, faz estrela nova cela. Não existe isso, irmão. A pessoa curada fora do corpo não serve. Ela vai ser tragada pelo diabo. Está na hora de você aperfeiçoar para encaixar. Vamos encaixar a pedra agora? É legal? Quando uma pedra bate na outra, o que acontece? Como que aqueles caras naqueles programas prova de tudo faz? Pega fogo ou não pega? Minha igreja pega fogo no meio das pedras aí? Fala, você manda mensagem pra mim, eu sei, velho. Pega fogo aí no meio aí? Pega ou não pega? Pega, então fala, pega, pastor, pega. E pega fácil, ó. Tem pedra aqui que se esbarrar na escada, cai até o prédio. Só volta e fala assim, pega eu lá fora. Achou ruim, pega eu. Aí eu vou dar uma resposta pro Éder, ele fala assim, depois dessa eu cuspia no chão, você ia nadando. Eu sou dessa época também. Acho que só eu fazia isso. Alguém da época do cuspir no chão, você ia nadando aí? Pra mim não me sentir tão velho. Nem fala comigo. Se eu for pro banheiro, nem entra, hein? Te afogo na privada. Em nome de Jesus, eu te mato lá. Opa, é crente? Aí a pedra bate uma na outra, faísca. Para alinhar, tem que dar pressão. Aí as pessoas não querem pressão. A sua célula está pegando fogo? Está criando caso? É de Deus, irmão. É para encaixar, para fazer funcionar o negócio. Aí uma pedra covarde faz o quê? Ô, pastor, você não está vendo que não encaixa aqui? Muda eu de espaço, põe eu em outro lugar. Eu não posso estar na cozinha. O meu lugar é lá na sala. Lá na sala tem umas pedrinhas mais suave. Então, irmão, mas eu vou te edificar aqui, o seu lugar é aqui. Aí tem gente que quer vir pro louvor, não tem? Tem um monte de gente dando nome pra você. Por que desiste? Porque tem regra, você tá fazendo o quê com a pessoa? Burilando a pedra. Ó, irmão, pra cantar no louvor tem que estar no ensaio 4 horas da tarde. Quanto? 3 horas, eu sou legal. 3 horas. Se chegar 3 e meia, canta? Não. Aí a pedra faz o quê? É melhor ir para a cozinha. Ô Marcinha, posso trabalhar na cantina? Pode. Tem que chegar 3 horas da tarde para assar um salgado. Ah, pai, mas será que é um negócio espiritual? É só tudo é 3 horas aqui nessa igreja? Entendeu? Será que é para dar sorte? Aí quer ir para outro lugar, quer trabalhar lá nos bebês. Lá embaixo. Aí a Luciana fica assim, ah, Flor, eu te aceito. Flor. É assim que ela fala, né? Flor, tá com alguma coisa nova ou é Flor ainda? Flor. Flor, eu vejo que você tem potencial. Mas tem uma coisa. Você tem que chegar 3 horas, amém? Aí lascou, hein? Eu vou ser chefe do banheiro. É, tem que chegar 3 horas. Não, tem que chegar antes, porque aqui é para os caras que vêm ensaiar, pegar limpo já, entendeu? Resumindo, irmão, não tem o que fazer, vai pegar faísca, você não vai fazer o que você quer, do jeito que você quer, da forma que você quer. Existe uma regra de ser feita a coisa. E vai ter espaço, vai se pegar mesmo. Eu pergunto para você, se pegar de vez em quando é de Deus? É de Deus, que é para trabalhar o seu caráter, o seu ego, o seu eu, a sua soberba. Sabe, vai ter um dia que ele, que são legais esses dois aqui. Todo gordo é legal, velho. Não é verdade? Todo gordo é legal. Você nunca vê gordo. Ele tá com fome. Aí você vê, aí ele tá mal-humorado. Quando você vê, ele vai falar para você assim, você chegou às 3, ensaiou, você fez tudo. Mas na hora de escalar, ele não escalou você. Você ficaria feliz? Você falaria o quê? Você tem que falar amém. Você já desviou, Coca. É, você já está resmungando, já está murmurando, já está mostrando a cara já. É, tá vendo como a gente pega no pulo? Mas mesmo os que falam amém, falou amém de verdade? Falou nada. Quando vai embora, fica como? Tá comendo pizza. Cheguei no horário. Não deixou cantar. Pior que cantou pior que eu. Não volto mais pra lá. Não sei o que lá. Semana que vem não vou no ensaio. Aí ele já sabe o quê? A pedrinha lascou. E tem pedra, tem tipo de pedra, irmão. Tem uns que você vai burilar fácil. Eu conheço o jeito da Adriana. Já sei que é aqui, ó. Pá, pá, pá, pá. Acabou. Agora tem gente que não vai poder ser assim. Tem mais, né? Pô, nós esquecemos o nome de uma mulher na equipe do encontro. Escalada, onde eu tive que dar satisfação lá? Tem noção como tem gente que é pedra mais manhosa? Aí você vai fazer o quê numa pedra dessa, Adriana? Olha lá, ela tá dando risada, já que eu já sei. E a Cristiane, faz também para burilar a pedra? Não, porque tem uns buriladores de pedra aqui que é na britadeira, manja. Você não vai entrar, não? O líder de célula chega na célula com aqueles óculos. A pedrinha lá. Estoura, não volta mais, porque não aguenta a pressão. Tem alguns que você vai ali, ó. Tem outros que é só na manhinha. Vai lixando, vai dando forma. Vai colocando lá. Você é um da britadeira? Eu sou, irmão, não tem problema nenhum, não. Eu sou assim. Tem uma britadeira de Deus cheia do fogo. A Luciana tem uma. É, parece aqueles caipiras tirando um fiapo, sabe? Ô, Flor. Nada, aí mói aqui. Sabe fazendo barba? Aí o cara pensa assim: vou conversar com a pastora. Cadê a mesma? Só que ela dá risada. Ah, Flor. A facada é a mesma. Só que ela vai enfiando a faca e você quando você percebeu, já tá. É, enfiou a faca, torceu assim. Caiu, morreu. Comigo não, já é mais. A britadeira já come sorto. Comigo é o quê? Irmão, tá na vergonha na cara, você tem que orar, você tá orando? Tá orando, você não ora? Ela fica o quê? Ah, Flor, vou te dar um livro. A mulher que ora, entendeu? Eu mando orar na cara, você não tem vergonha na cara não, vai orar, velho. Aí ela fica assim, não, tem um negocinho pra você aqui. Pega. Aí a mulher que ora, aí a mulher sai como? Ai, que legal conversar com a minha pastora. A facada foi a mesma, tonto. Só que ela riu, aí você bateu palma, só isso. É. Quer conversar comigo com ela? Facada mesmo. Só que tem um vai burilar a pedra de um jeito, outro de outro. Por isso que essas diferenças fazem parte da igreja. E você tem um líder de cela como a Marcinha, você tem um líder de cela como a Tata, você tem um líder de cela como o Luciano, um como o Sandro, como o Dioninha, o Cris, o Igor. O Igor mandou o cara orar ontem no meio do WhatsApp. Mas ainda bem que eu quase mandei. Só que eu nem mandei ele orar. Eu falei, mano, já era, acabou. Que papel, eu só chego e jogo fora esse papel. Já tava enchendo o saco. Oh, o dia inteiro aquele papel é seu, cuida do seu papel. Não é assim? Oh, coisa linda. Aí se eu mandar a Luciana, ela vai ficar como? Ah, filho, é um papel, vai lá, imprime outro, mas toma cuidado. Você tem algum problema assim de organização. Eu falo, tu é relaxado, hein, bicho? Oh, você é relaxado, hein? Papel que de passagem vai te levar pra Goiânia, você pede, mas como tu é burro? Ah, não dá, não tem condições. Oh, parecia que eu tava dentro daquele filme Shrek, sabe? Quando o burro ficava assim, a gente já chegou. Oh, era, daqui a 10 minutos ele vinha de novo, essa é a mega telecena, né? De hora em hora. Oh, de hora em hora. Alguém viu meu papel? Oh, não dava um negócio daquele. Oh, coca a telecena, de hora em hora. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, se eu achar eu jogo fora, que eu não aguento mais esse papel. Você também ficou nervoso? Amém, glória a Deus. Cadê o que para, ninguém aguenta aquele negócio, irmão. Cadê? Ah, hoje fica a noite perguntando pra ele no Facebook. Cadê o papel, Coca? Eu não vou acabar com a vida dele na rede social hoje. Pra ele pagar o preço disso aí. Então vai fazer uma hora, duas horas, três horas. Cadê o papel, Coca? Não dá, não tem condições. Você está entendendo o que é burilar pedra? Cada um tem um jeito de fazer, irmão, mas tudo é bênção. Entendeu? É um estilo. Por exemplo, a Paula tem um jeito dela. Se o jeito dela é melhor andar para a Márcia burilar, vai andar com a Márcia. Se o jeito do Éder é melhor andar com o Luciano, que o Luciano tem um jeito parecido com o dele, ande com o Luciano. Se o da Adriana é melhor andar com a Gisele, anda com a Gisele. Mas todos vão fazer o quê? Num padrão. Qual é o padrão? Esse é o padrão. Quanto mais rápido você responder, você vai entrar lá. Porque a pedra é você. E o último item, para a gente orar. Existe um controle para ser feito disso aí na construção. Que a gente chama de controle de qualidade. Que é o acompanhamento. Por isso que a gente pergunta para você, irmão, onde você está? Onde você foi? O que está acontecendo? Tati, hoje eu estou indo para lá e fico no carro. Mas quando eu perceber que o negócio está ficando bom, eu vou subir no meio da célula. Mas por que eu vou subir? Para acompanhar, para ver o que está acontecendo. Eu quero saber. Porque quem ama, acompanha, irmão. Entendeu? Por isso que você tem que colocar numa construção. Hoje eu tenho, eu vou para 19 células. Eu vou virar o ano com 20 células, em nome de Jesus. Você acha que eu consigo cuidar de 20 células sozinho? Não dá, eu coloco o quê? Meus analistas da qualidade, que é os discipuladores. E eles têm uma regra, um padrão, que eu que estipulo. Vai lá, irmão, vê se está fazendo certinho, vê o que está acontecendo. Acompanha, visita. Porque senão vira bagunça. Já viu construção? É bagunçado ou não é? Tudo bagunçado. Você sabe por que tem roubo em construção? Porque não tem controle. Não é assim que funciona? Você pode colocar na sala do almoxarifado com chave e tudo. Daqui a pouco você vai ver lá. Tá faltando item. Por que tá faltando item? Porque não tem controle. Você sabe que a pessoa fugiu da sua célula? Porque você não controla, você faz nem o relatório da célula. Você não faz nenhum relatório da célula. Como você sabe quantas pessoas tem na sua célula? Aí você acha que é bobeira. Faz o controle, faz as fichas, faz isso, faz aquilo. Vamos ver. Vai na minha mesa tem um organograma das células. Na minha mesa, assim, ó. E eu fico ali assim. Essa célula não tá boa. Tem que fazer. Porque eu amo minha igreja, irmão. Amo. Eu já vejo aquela cela com 9, 10 pessoas, já imagino. Pô, vou multiplicar, vou encaixar o Fernando. O Fernando já está encaixado na edificação. Já entendeu a planta, já entendeu o que fazer. já está me ajudando, já é um mestre de obra da melhor espécie, vou colocar um povo para ele. Você está entendendo como que é o negócio agora? Reconstrução machuca, irmão. É perigoso. Por isso tem gente que sai da igreja. De qualquer igreja. Se você perguntar para pessoas que saem de uma igreja para outra, qual que é o motivo? Ela não fazia parte do corpo. Não é essa a verdade? Não é isso? Na verdade, lá no fundo ela fala o quê? Eu não me sentia bem na igreja. Por que ela não se sentia bem na igreja? Porque ela era uma pedra isolada em algum canto, não fazendo nada. Mas por que ela era uma pedra isolada e não estava aliançada, colocada no lugar certo? Porque ninguém teve o trabalho de fazer isso. É melhor deixar de canto. É muito mais fácil deixar ela no fundão. Deixa ela na sala. Isso aí é esse irmão aí, ó. Tem expectativa. Nem oferta, nem dizima, não faz nada. Por isso que essas pessoas fogem. Por isso tem pedra que rola de igreja para igreja. Não é assim que funciona? Rolou. Era da água viva, agora do poder da fé, aí daqui a pouco é da universal, aí daqui a pouco resolve voltar para a congregação, dá umas visitas em Dona Terezinha, aí come uma hóstia lá na Santíssima Virgem. Aí você fala, mas essa pedra não estava aqui? É ou não é assim? Eu pergunto assim, essa pessoa não era da sua célula? Rapaz, eu vi uma foto dela aqui, e ela foi visitar a bola de areia. Mas não fala o nome da igreja. E o que ela vai fazer lá na bola de areia? Aí você... Hã? Rapaz, mas uma pedra foi... Uma pedra andou, você não viu? Já pensou uma pedra? Você já viu uma pedra andando na Marechal? Eu nunca vi, mas na sua célula existe. Fugiu. Aí você não viu, eu vejo, e você fica assim... Hã? Roubaram? Roubaram. Quanto tempo faz que você não fala com essa pedra? Adivinha? Faz um mês que eu não falo com ela. Faz um mês que não está vindo na célula. Nos cultos tem mais tempo. Ela muda, porque ela está procurando o quê? Um lugar para ser encaixado no corpo. Ela vai e bate na porta. Posso entrar aqui? Pode, fica à vontade. Mas essas igrejas sabem edificar? A maioria não sabe fazer isso que eu estou falando para você. Porque eles querem o quê? Tirar foto e mostrar a igreja cheia de pessoas. Que é o quê? Pedra. Morta de preferência. Está na hora, irmão, de você amadurecer como crente. Como líder em treinamento. Como membro da igreja. É preocupação sua também quando a pessoa que é da sua célula não está vindo mais. É preocupação sua também acompanhar a pessoa que é da célula do Dioninha que não está indo mais. Não é só preocupação dele, não. Porque a vontade do Dioninha é que essa pessoa esteja onde? Na edificação do corpo. E ele abre mão dessa pessoa para o Luciano cuidar. Porque o foco dele é quem? Cristo. Entendeu? Essa edificação é minha? Não. Essa edificação é do Senhor, tudo é dele. Quando eu entendo que tudo é dele, é muito mais fácil para mim. Agora, quem que vai fazer isso hoje? Lembre-se sempre. Cada crente é ao mesmo tempo construtor e pedra. Isso aqui não é para preguiçoso. Preguiçoso não consegue. Pega a pedra, carrega a pedra, traz pedra, joga a pedra, burila a pedra, resolve a pedra não fica, traz de novo. Pá. Brigou com a outra pedra do lado, tem que resolver o problema, vem, edifica, cuida. Está no lugar certo, controle de qualidade, vamos ver, pá. Não dá, gente covarde não aguenta. Gente superficial não aguenta isso aqui. Porque Deus quer te dar um edifício muito maior que o meu. Muito maior. Irmão, eu creio que vocês vão chegar a lugares que eu nem cheguei. Eu oro para ter a unção igual a de Moisés. Olhar do longe, vendo vocês conquistando coisas em Canaã, muito boa. Agora, para isso acontecer, você tem que estar inserido na igreja. Você se reúne com sua célula? Você vive a vida da sua célula? Você vive a vida da igreja? João disse assim, ó, aquele que é nascido de Deus, ama os seus irmãos. Deus nunca vai te dar algo se você tem problema na edificação. Deus está prontinho para carregar. Nós estamos há 3 semanas do encontro. Qual é o nosso foco aqui? Carregar pedra. Voltou do encontro, vamos fazer o quê? Burilar pedra. Para ver o que sobra, para encaixar no edifício. Para que essa pedra seja pedra viva e ministro na casa de Deus. Para que ela te ajude a trazer mais pedras aqui. E na caminhada a gente vai corrigindo. E daqui a pouco eu estou levantando mais 4, 5 discipulador. Daqui a pouco estou abrindo mais coordenadores. Quem sabe a gente não pode sonhar com pastores de rede local. Edificando comigo aqui, ó, lado a lado, de hombridade, um com o outro. Entendendo como faz, entendendo o segredo do negócio. Eu quero que você tenha essa clareza. Eu quero que você seja um multiplicador meu dentro da igreja. Eu quero que você fale aquilo que eu falo. Eu quero que você viva aquilo que eu vivo. Eu quero que a pessoa se aconselhe com você e pense como. Rapaz, é a mesma coisa de eu estar falando com o pastor. É o mesmo papo, o mesmo jeito. É impressionante. Porque você, a partir de hoje, vai entender o segredo de fazer. Aí eu pergunto para você, você tem uma célula? Você tem uma célula de verdade? Eu não tenho uma célula. Se você tem uma célula que se preocupa somente que um líder faça, não é uma célula. Se você tem uma célula que falta mais pessoas do que vem no culto, não é uma célula. Se você tem uma célula que não tem nem dizimista, não é edificação de igreja. Eu falo para a Natiele várias vezes, o Luciano tem a mesma coisa no coração. Meu anjo, uma pessoa com uma voz igual a tua, quem não quer que cante? Não é não, Fernando? Lógico que a gente quer que você cante. É que você cante ontem. Porque todo mundo fala da sua voz. Agora existe o padrão. Para quando você encaixar aqui, quem está sentado aí vai falar o quê? Não tem o que questionar. Está aliançadinho. Não tem como falar nada. Lutas e dificuldades todos terão, irmão. Mas quando a pessoa está aliançada, se cair, cai junto. E se der certo, dá certo. Junto. Aí eu pergunto para você, Deus quer nos dar um prédio muito grande, uma edificação muito forte, onde a base principal é Cristo. Depois vem a minha liderança. E a primeira feira de bloco é você. Só que acima de você vai vir muito mais gente. E vai ficar muito mais pesado, porque a pressão vai ficar toda em quem está na base. Quem está comigo nisso aí? Preparado para essa pressão? Esse tijolo tem pressão? E o que está lá embaixo? É você. Você é esse tijolo lá embaixo. E hoje eu só tenho uma igreja com 100 mil. Isso é muito pouco do que Deus tem para a minha vida. Muito pouco. Meu sonho é um dia fazer um culto desse olhando para vocês daqui a algum tempo e vendo assim... Líder Elias, líder Margot, líder Adriana, líder Ed, líder Tainá. Sabe, diferente. Para vocês contar coisas para quem está vindo nas pedras de cima, você fala assim, rapaz, hoje o negócio está bonito, mas no começo nós tomamos pressão aqui. Isso é ser igreja. Isso é viver igreja. Isso é estar junto. O propósito sempre foi esse de Deus. A visão de Deus sempre foi essa. Edificar um corpo para quem? Para Ele. Para Ele vir fazer o que aqui no meio de nós? Habitar no meio de nós. Você está entendendo a grandeza do negócio? Você se vê como uma pessoa comum. Mas cada um de vocês é uma pedra viva. E quando vocês dão a mão para orar, quem habita no meio? O próprio Deus, irmão, do plano de Deus. Deus não quer manifestar a presença dele, ele quer habitar no meio. Ele só habita no meio de quem? Da igreja. Isso é ser igreja. Igreja é viver isso. Está preparado para isso? Está preparado para daqui a alguns anos comemorar o 1000º batismo? Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, irmão. Nenhuma, nenhuma. Eu sei a planta. Eu sei a planta, eu sei como deve carregar pedra, eu sei como burilar, e eu sei os que vão se encaixar. É que eu não consigo fazer isso sozinho. Eu dependo de cada um de vocês. O testemunho da Cris dá fruto. O testemunho da Luana vai dar fruto. Você que está visitando hoje, Deus está te chamando para algo grande, irmão. Você não viria num culto desse? Que a gente, eu acho que é o primeiro culto doutrinário que eu estou fazendo na igreja esse ano. Se Deus trouxe aqui para você entender a visão dele, do propósito que é ser igreja, realmente Deus tem algo para você nessa visão. Não fique passando de igreja em igreja, não seja pedra aqui e pedra lá. Seja participante do edifício. Porque através da sua vida, o próprio Deus vai manifestar naquele meio. Amém? Eu quero orar por você agora. Mas eu gostaria que você fizesse junto com a sua célula. Mesmo que ela ainda é só um catado de pedra, irmão. Tem alguns que já até entenderam o que é um catado de pedra. Você que está visitando, eu gostaria que você ficasse na célula do Luciano. Vamos orar pela sua, Adriano, ou quer ficar em alguma? Quer orar pela sua? Quer orar pela sua célula? Dê a mão para esse jagunço aí e já começa você aí. É isso aí. Vocês dois. É igual aqui, ó. É uma célula. Mas isso aqui é uma célula. Sabia que isso aqui é uma célula? Ele tem uma célula. Vai ter que descobrir por que as pedras fugiram hoje. Mas ele, como é um líder que sabe edificar, ele vai fazer. E depois nós vamos orar na igreja como um todo. Feche os olhos. Espírito Santo de Deus, em cima do propósito da edificação do teu reino, eu quero pedir que o Senhor venha nos dar clareza, nos corrigir, nos ensinar. Abra nossa mente para o propósito eterno, Senhor. Leva no Senhor a visão de conquista, de reino. Levanta pessoas aqui neste lugar, Senhor, para ser aliança, para ser alicerce. Pessoas, Senhor, que vão edificar algo grande para toda a eternidade. De uma igreja prevalecente, de uma igreja que vai fazer a diferença, numa igreja geracional, que vai passar da nossa geração para a próxima. Espírito Santo de Deus, prepara esses líderes de crianças. Prepara esses novos pastores, porque essa igreja vai abrir milhares de igrejas. Prepara, Senhor, esses novos pastores, porque nós pedimos que a tua aliança venha a ser viva neste lugar. Nós pedimos, Senhor, que cada líder de célula venha a ser edificado neste lugar. Que pessoas venham renovar a aliança com ele nessa noite. Que venham entender, Senhor, o propósito eterno. A visão de corpo, de reino. A visão, Senhor, da edificação do teu reino. Do teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Fecha um grande círculo em volta das cadeiras. Nós vamos fazer o alto profético agora. Solte um louvor para mim, Jefferson, de fundo. Pode ser aquele do Vale de Ossos Secos. Aquele que nós usamos no encontro. Se é para profetizar, vamos profetizar logo. Essa aqui é minha igreja. Eu não sei se você ainda é uma pedra edificada, ou você ainda é uma pedra solta. Mas se você está neste lugar, porque Deus tem um propósito com a minha vida, junto com a tua. Só que existem pessoas que precisam estar sentadas aqui no nosso meio, que ainda não estão aqui. Você vai trazer cada uma delas. E ela vai sentar aí, para ir para o encontro. Ela vai sentar lá no encontro, e você vai ver ela. E essa pessoa vai se batizar. E essa pessoa vai ser seu braço direito. Essa pessoa vai ser ensinada. Essa pessoa vai ser amalgamada no corpo de Cristo. Irmão, Deus quer quebrar esse negócio de crente desviar. De irmão sair do propósito do reino. Agora você tem clareza, porque tem pessoas que ficam e pessoas que saem. Porque infelizmente foram ensinadas da forma errada. Deus não quer encher um prédio de gente. Deus não quer encher um prédio de dom. Deus quer uma igreja pensada para ele habitar no meio. É por isso que às vezes as pessoas sentem a presença de Deus e outros não. Porque uns são habitação de Deus e outros não são habitação de Deus. Quem não está aliançado no corpo nunca vai sentir a presença de Deus. Nunca. Porque ele habita no meio do quê? Da igreja, do corpo. Por isso que tem pessoas que te irritam. Tão apaixonado pelo corpo, pela igreja, que você fica assim. Rapaz, você não tem outro assunto. Você não consegue falar de outra coisa. Quem é aliançado. Se já vieram falar para mim assim, a pessoa não está mais na igreja, mas não trocou o nome da Alibaba em Jerusalém. Eu falei e respondi para ela assim, você me desculpa, eu estou ensinando. Eu prefiro essa pessoa que falou que saiu, mas o nome ainda está com ela, do que às vezes pessoas que estão aqui no nosso meio e o nome ainda não entrou no coração dela. Isso é manifestação de igreja. Não é nome deixar de ser nome. É o seu coração que está envolvido nesse propósito. Deus quer te dar coisas maravilhosas. Deus quer te usar para cura, para libertações, para edificação. Deus quer te dar até uma igreja. Mas tudo tem que começar através de uma base. Fecha os olhos. Começa a louvar o Senhor. Nós te adoramos. De olho fechado, começa a contemplar o que Deus quer te dar. Não um vale de ossos secos. Veja sua célula. O que posso dizer? Olha sua família. Se já se for a esperança. Olha as pessoas mortas ao seu redor que precisam de vida. Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se for a Glória agora! Olhos fechados. Se há alguém no nosso meio que ainda não sente parte desse meio, se há pessoas ainda que não se sente parte da visão da igreja como um todo, em algum momento se sente excluído, eu gostaria que você viesse no meio desse ciclo, que eu quero orar por você. Não se sinta só, não seja uma pedra isolada. Se você está aqui, eu quero orar por você. Se você ficar no seu lugar, irmão, é porque você está aliançado. Mas se você precisa da renovação da sua aliança com o corpo, que você busque isso para a sua vida, solte a mão dessa pessoa. Profetiza. Profetiza sobre a sua célula agora. Profetiza agora sobre o encontro. Deus está te levando a colher pedras, irmão. Ora pelas vidas. Ora pelas pedras mortas. profetiza os números de pessoas que você quer no encontro. Senhor, eu quero, Senhor. Quero levar, Senhor, 20 vidas para o encontro. Quero a conversão da minha família. Eu profetizo, Senhor, a mudança. A mudança da nossa vida espiritual. Está do seu lado, nós vamos profetizar a vida de Deus uns pelos outros. Nós vamos profetizar a vida de Deus. Ora, família, declara. É esse o seu momento. Quantos podem profetizar? Esse é o seu momento. Noite? Levante a mão do teu irmão. Esse é o propósito eterno sendo manifestado. Eu gostaria que viesse aqui no... por você. Baixe para mim. Você que tem dificuldade de levar a vida para o encontro. Você não consegue levar vidas para o encontro. Eu quero que você venha aqui no meio que eu quero orar por você. Você quer quebrar isso na sua vida. Você sente no coração a vontade de queimando. Você quer vida e não é frutífero. Você como igreja estenda as suas mãos para Ele e declare. Senhor, nós oramos pela vida deles, Pai. Que eles sejam grandes evangelistas. Onde eles chegarem, Senhor, pessoas irão para o encontro. Usa a boca deles, a vida deles. Nós declaramos, Senhor, um novo momento espiritual. Da edificação do teu corpo. Eles declararam que estão aliançados, Senhor. E através da vida deles, outros virão a partir de agora. Senhor, em nome de Jesus. Nós liberamos, Senhor, toda sorte de bênção para eles. Em nome de Jesus. Pode voltar. Quero orar para você que é líder de célula. E nunca multiplicou sua célula. E isso incomoda o seu espírito. Eu quero que você ajoelhe aí no meio. E eu quero que a sua célula ore por você. Porque a sua célula agora tem que ser aliançada com você. Me ajuda a orar pela Cíntia, né? Você quer da célula deles, ore por eles. Vocês vão aprender a orar hoje, irmão. E nós vamos vencer tudo no reino do Espírito. Ore por ele com autoridade. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, levanta essa pessoa a ser frutífera. Levanta ela, Senhor, a cumprir o teu propósito. Que seja o divisor de águas hoje, Pai. Que eles venham ter clareza da visão do teu reino. Que eles venham fluir, Pai. Chegou o momento da tua igreja manifestar a revelação da tua grandeza. Haja ao nosso favor, Pai. Assim como o Senhor fez na vida de Josué, nos dá vitória, mas esteja conosco onde quer que nós formos. Em qualquer lugar que nós chegamos, o lugar será conquistado pela tua presença. Em nome de Jesus. O que posso dizer? Ora. Já se foi a esperança. Fique de pé. Nossa vergonha. Eu quero que você dê a mão para a pessoa do seu lado. Vamos orar pelo encontro agora. Essa resposta debaixo do sol há muito tempo. O Espírito Santo vai te incomodar essa semana inteira. Vai te incomodar, vai te levar a lugares, a evangelizar pessoas de uma forma que você nunca fez antes. Você vai levantar de madrugada para orar pelas vidas. Você vai jejuar de uma forma que você nunca jejuou antes. Você vai colher o que você nunca colheu. Porque você vai plantar a partir de hoje o que você nunca plantou. E essas cadeiras agora estão profetizando sobre o encontro com Deus. Elas estão vazias agora de forma natural. Mas no reino do Espírito, nós declaramos que elas estarão cheias em nome de Jesus. Eu quero que você ore, buscando agora as pessoas que Deus quer que você chame. E começa a pedir para Ele: Senhor, mostra para mim quem eu devo chamar. Mostra para mim quem eu devo convidar. Mostra para mim, Senhor, Espírito Santo de Deus. Mostra para mim, Senhor. Você vai na frente. Amarro valente. Oh, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Eu vou encerrar o culto na questão natural, mas esse culto não acaba hoje. Você vai digerir ele muito tempo. Você não sabia? Agora quando você aprende algo, você tem que digerir. Aproveite esses momentos até hoje aqui mesmo. Sente com sua célula no canto. Peça para que Deus mostre para você os lugares, os bairros, as pessoas, a família que você deve chamar. Quem são essas pessoas? Em que lugar você vai encontrar? Onde você vai fazer o evangelismo? Onde você vai correr atrás? Como igreja, como célula? Dá mais unidade, dá mais autoridade. Fiquei muito feliz hoje de receber uma ficha de Natiele. Não lembro qual foi a última vez que ela entregou uma ficha, mas eu fiquei muito feliz de ver isso. Isso quebra algumas coisas que é espiritual. Mas aproveite esse momento, sente. Compra uma torta para mim, a gente te ajuda também. Aleluia, obrigado. Um vai comprar uma torta para mim. Mas aproveite esse momento. Seja igreja, irmão. Igreja não é culto. Tira isso da sua cabeça. Igreja não é domingo. Amanhã é igreja. Terça-feira, igreja. Você está aliançado para sempre. Você só está solto se isso aqui cair. Se isso aqui não cair, você não está fora da igreja. Só sai da igreja aquela pessoa que não está aliançada. Fiquem na graça. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que você venha ter essa aliança eterna com Ele. No propósito eterno. No entendimento da clareza da vontade dEle. Dos desejos do coração dEle. Porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus não te levantou para ser um derrotado. Deus te levantou para ser uma pessoa frutífera. Porque o tempo todo Ele pediu: frutificai e gerai. Você vai frutificar e vai frutificar muito. E você vai gerar e vai gerar muito. Porque agora você entendeu o segredo. A chave da vitória em nome de Jesus. Amém. Assim sendo, como você está aliançado com essa pessoa bonita perto de você aqui. Eu gostaria que você abraçasse uma pessoa que você nunca abraçou. Você respeita ela, gosta dela. Ninguém vai abraçar o Jean, eu até entendo. Porque ninguém gosta e não respeita. Mas fala que em Cristo Jesus você o ama. Jéssica, eu te amo. Dona Jéssica. Entendeu?